E quando a gente chama pelo Senhor, como estamos chamando por Ele, Ele vem. O Senhor disse: invoca-me e eu te responderei. E vou te mostrar coisas grandes e ocultas que tu não sabes, que tu não conheces. Com certeza, todos nós temos coisas que não conhecemos. Nem coisas naturais, nem coisas sobrenaturais. E o Senhor nos diz: me invoca. E uma outra palavra do Senhor: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Ah, todos nós passamos, não é todos os dias, mas momentos de dor, de angústia, momentos em que as coisas estão muito apertadas dentro de nós, e o Senhor diz então: chama por mim, eu vou te livrar. E quantos de nós têm tido esta experiência do livramento de Deus? Sempre de novo, sempre se renovando o livramento de Deus. Às vezes são coisas bem materiais, bem físicas também. Outras vezes são coisas espirituais. E o Senhor nos dá o livramento. Vamos abrir a palavra de Deus? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9. O doutor Lucas, Lucas era um médico, para quem não sabe, um médico que se converteu a Jesus. Capítulo 9 de Lucas. Ele passou a seguir depois, fazer parte do grupo dos apóstolos também. Um homem que deixou aqui registrado para nós coisas importantíssimas do que ele viu e ouviu, daquilo que Jesus ensinou e daquilo que o Espírito Santo ensinou a ele próprio. Diz ali no capítulo 9, versículo 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha só o que Jesus enviou os discípulos a fazerem. A curar os enfermos. Também ali falava em expulsar demônios e pregar o reino de Deus. Agora veja comigo, verso 9. Eu vou pegar algumas partes. Herodes, que era o governador da Galiléia, ele disse: eu mandei decapitar a João, mandei cortar a cabeça de João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E Herodes se esforçava por vê-lo. O governador queria ver Jesus. Verso 10. Ao regressarem, agora, os apóstolos relatavam a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. As multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os doze e lhes disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos vizinhos, se hospedem e achem ali alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomaram 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Amém, irmãos? Jesus e os discípulos precisavam descansar. Eles vinham numa maratona de cura, de ensino, de libertando pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. Eles vinham num trabalho intenso. Viram como nós começamos, que Jesus enviou eles a pregar o reino de Deus. E o reino de Deus, onde chega? Naquela pessoa que se abre ao governo de Deus, ali chega cura. Cura corporal, cura física. Ali chega paz interior. Os seus pecados são perdoados, suas dívidas são canceladas. Chega paz dentro de casa. Chega paz lá no seu trabalho. Porque o reino de Deus, Jesus disse, está dentro de vós. Pois os discípulos foram pregar o reino. E enquanto eles não voltavam, você viu que eu li um pequeno pedaço sobre o governador. Parece que não tem nada a ver. Mas olha o que o governador, ele tinha curiosidade, afinal, quem é esse homem que está por aí curando os doentes? Quem é esse homem que fala de Deus de maneira que nós nunca vimos? Esse governador começou a fazer perguntas e perguntas e perguntas, mas ele próprio nunca se converteu. Por quê? Porque apenas curiosos não se convertem. Ele nunca se entregou. Ele era um político ardiloso, esperto. Talvez queria tirar alguma vantagem em cima do próprio Senhor. E ele faz essa pergunta, mas afinal, quem é este homem? Ao regressar os apóstolos, daquela vamos chamar uma viagem missionária, Jesus então viu o cansaço daqueles homens. E aqueles homens precisavam se reabastecer espiritualmente e saíram para um retiro. 13 homens num retiro. Mas logo a multidão soube. A multidão era tremendamente necessitada de cura. E lá nesse lugar que eles se retiraram, diz aqui que era uma cidadezinha chamada Betsaida. Era um lugar que morava um povo misto de tudo que é raça. Lá tinham antigos estrangeiros que tinham ocupado antigamente a região ali. Alguns ficaram morando lá. Era um misto de população. Pois essas pessoas carentes de Deus, carentes de saúde, carentes de paz, carentes de tudo. Elas procuraram Jesus. Mas onde Jesus estava? Descansando. Os apóstolos descansando, provavelmente algumas pessoas, ou um grande líder evangélico da atualidade diria, por favor, agora não, eu preciso descansar. Olha o que diz a palavra de Deus, no verso 11. As multidões, ao saberem, o seguiram. Agora vem a palavra que eu quero destacar. Acolhendo-as, Jesus acolheu essas pessoas à medida que elas iam chegando. Ele lhes dava as boas-vindas. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Tirado do seu descanso. Olha o amor do Senhor. Talvez alguns de nós iam ficar chateados. Eu sei que todos precisamos de descanso. Precisamos. O Senhor ensina isso na palavra. Mas o Senhor, mesmo descansando, ele viu que aquelas pessoas estavam aflitas, pessoas doentes. E quando uma pessoa atravessa uma doença, provavelmente que todos sabem o que é isso. É muito difícil para a própria pessoa, é difícil para a família, é difícil para amigos, mas mais para a pessoa e familiares diretos. Aqui estavam essas pessoas e Jesus curou essas pessoas. Jesus sai do seu descanso, ora por elas, ministra o reino de Deus na vida delas e elas ficam curadas. Agora, foi um culto que começou e não tinha hora para terminar, vocês viram? Lá pelas tantas, os apóstolos chegaram, Senhor, o dia já declina. Qual dos apóstolos é que falou isso? A Bíblia não diz, né? Mas quem era o mais tempestuoso e temperamental, eu acho que foi Pedro. Senhor, meio assim, quase num tom de reprimenda, quase, tu não está te dando conta, Senhor, que já está escurecendo? E afinal, essa multidão não tem de dormir, Senhor. E essa multidão não tem o que comer, uns 5.000 homens. Quanto comem 5.000 homens? Ah, meus irmãos, isso eu não sei quanto eles comem, mas aonde eles passar vai acabar tudo. Não vai? Pois esses homens estavam o dia inteiro vendo Jesus, sendo abençoados por Jesus. Eles não tiveram fome o dia inteiro. Sabe quando a coisa, a gente está num lugar bom, às vezes tu esquece de comer. Uma coisa tão interessante. Ou você não viu que já se passaram 2, 3, 4 horas, porque tudo aquilo está tão agradável para a gente. E aí eles chegam e dizem: Senhor, já está escurecendo. E o Senhor diz a eles, aí vem um desafio tremendo, né? Pois bem, deem comida a eles. Ah, mas Senhor, o Senhor está brincando conosco. Nós só temos aqui 5 pães, 2 peixes. O que, que é isso? Ah, 5 pães dá só para um homem, né, gente? Vamos falar a verdade. Um homem que não comeu o dia inteiro. Dá 5 cacetinhos aí, pessoal. Não dá, né? Depois de um dia inteiro, 5 cacetinhos dá? Não dá. 2 peixes. A gente diz, peixe não enche muito, né? Depois de um dia de fome. Eu acho que 2 peixes a gente bota ali dentro do cacetinho, né? Eu não sei o tamanho dos peixes. Mas não eram super peixes, não. Eram peixes que eles podiam carregar numa sacola. E tudo indica que eram peixes secos. Não era peixe recém-pescado. Já era um peixe defumado. Era peixe para viagem. Ah, peixe defumado minguou mais ainda, não foi? Ele é um peixe seco. Ah, isso aí é verdade. É a comida de um homem. Vamos combinar. Dai-lhes vós mesmos de comer. O que será? Eu acho que o Lucas não escreveu tudo. O que será que rolou mais nessa hora? Quando o Senhor diz, deem a eles de comer. Penso eu que veio aquela palavrinha que muitas vezes é a primeira palavra que se estampa no nosso cérebro. Impossível. Quando nós estamos diante de um desafio, de algo que julgamos muito maior que a nossa capacidade, a gente acaba usando essa palavra. Impossível. Não dá. Não tem o que fazer. O que temos? Insuficiente. Lembra o que é que o Senhor estava ensinando para eles e o que eles, os 12, estavam ensinando aos outros? Sobre o reino de Deus. Não era isso? No reino de Deus não há nada impossível. Segura essa palavra no teu coração. No reino de Deus não há nada impossível. Pastor Vini deu testemunho de uma pessoa que teve uma enfermidade, pode ser doadora de sangue. Minha esposa teve hepatite. Pouco tempo fez exame. Teve quando era adolescente, porque jovem ela continua. Ah, não sou bobo, né? Quando era adolescente, teve hepatite. Sangue completamente limpo, sem contaminação nenhuma. Você sabe, muitos aqui já foram curados. Aqui tem alguns irmãos que eu estou vendo curados de câncer. Porque câncer parece, quando o médico te dá a notícia, é o atestado de óbito. É o atestado que você vai morrer. Realmente é um palavrão que destrói a pessoa. Mas foram curados, estão aqui. Curados de enfermidades diversas. E o Senhor tem sido misericordioso e o reino de Deus tem vindo na tua vida. O Senhor estava fazendo isso. Agora estão diante desse desafio. E eles dizem, não temos mais que poucos pães. Mais que poucos peixes. Impossível. Se você está diante de algo impossível, então é a hora de Deus. Às vezes as pessoas dizem, ah, pastor, eu já fiz de tudo. Agora, só Deus. Parece que Deus é o resto de tudo. Quando devia ser o primeiro. E quando você tiver só Deus, então você ainda tem tudo. Às vezes a gente diz, terminou meu dinheiro, não posso mais fazer consultas. Ou não tenho dinheiro para uma cirurgia tal. Ou eu não tenho mais como resolver um problema familiar, um problema financeiro. Só Deus. Parece que esse só Deus é quando não tem mais recurso algum. Quando você tem só Deus, na verdade essa expressão não é correta. Eu tenho ainda tudo. Porque no reino de Deus, tudo é possível. Onde Deus governa, tudo é possível. Então não há nada perdido, não há desafio que nos possam ser inalcançáveis. Aqui estavam esses homens. E o Senhor então multiplicou. Quanto pão, quanto peixe, tudo isso significou. Que montanhas de pães, que montanhas de peixe, não sabemos, mas com certeza foi montanhas. Quanto sobrou? Depois que aquela multidão toda comeu, sobrou 12 cestos. Isso te faz pensar alguma coisa? Quantas famílias que se chamavam lá no Antigo Testamento, tribos tinha em Israel? 12. Eu falei a vocês que esse lugar, Betsaida, era um lugar de um misto de população. Não eram judeus que moravam lá, só judeus puro sangue. Esses moravam em Jerusalém, na capital. Lá no interior, era aquela mistura de raças. Nem sabiam mais de onde veio, de quem é isso. O Senhor está dizendo, se a população mista, o povo que não era mais puro sangue, que eles valorizavam muito esse do sangue deles puro, o povo simples, o povo que nem tinha muita identidade racial, se esse povo foi abençoado, ainda tem 12 cestos para a nação de Israel. Mas vamos expandir. Vamos adiante. Quantos apóstolos eram? 12. Quer dizer, do Antigo para o Novo Testamento, há um novo povo, agora a igreja é o novo povo. Quanto pão sobrou? 12 cestos. Quer dizer, tem pão para toda a igreja. Para todos os crentes tem suprimento. Seja material, seja espiritual, tem suprimento. Tudo que o Senhor precisa. Que nós confiemos nele de todo o nosso coração. Nossos olhos, muitas vezes, eles jogam contra nós. Eles nos enganam. Ainda que provavelmente é o órgão dos mais importantes que temos. Mas a fé não vem pelos olhos. A fé vem, diz a palavra de Deus, pelo ouvir. Você ouve a palavra, você vê o que Deus faz. E você começa a crer nas possibilidades de Deus sobre a sua vida. Mas onde entra o governador da Galiléia em tudo isso? Onde entra o Herodes? Veja comigo, lá no versículo 20. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, disse que a ninguém declarassem tal coisa. Quem é que o Herodes procurava ver? Ele era um curioso. Mas Herodes nunca teve a revelação, o entendimento de quem era Jesus. Nunca teve. Agora o primeiro que tem a maior revelação, o maior entendimento de quem é Jesus... É Pedro, tu és o Cristo. Tinha um burburinho, um tititi, a respeito da pessoa de Jesus. Tinha muitos boatos sobre Jesus. Diziam, ele é o João Batista. Há poucos dias atrás, esse Herodes mandou matar João Batista. Aí o João Batista estava morto. Aí esse Herodes, está tendo milagre aí, Jesus fazendo milagre. O povo simples pensava que o João Batista tinha ressuscitado. O povo simples pensava isso. Mas o Herodes disse, eu mandei decapitá-lo. Como é que vivo ele não está? Outros dizem, vai ver que é um antigo profeta. Que Jesus manifesta agora o poder de Deus lembrando o antigo profeta. Não era. Ninguém sabia bem quem era esse homem. Mas o apóstolo Pedro teve esse entendimento. Tu és o Cristo. Sabe quando nós entramos no reino de Deus? Quando essa luz interior é acesa dentro de nós. O que eu estou chamando aqui de entendimento. Quem é Jesus? o que ele fez, o que ele faz. Aí você desperta para conhecer Deus. É como se estivéssemos anteriormente dormindo. E Deus está fazendo obras, mas eu não tenho percepção nenhuma. E de repente há um toque de Deus e você entende, aqui aconteceu isso, um toque de Deus. Ao natural, ninguém multiplica pães e peixes. Sabe o que, que nós multiplicamos ao natural? Nós multiplicamos problemas. Não é assim? Nós multiplicamos confusões, às vezes multiplicamos intrigas. Mas no reino de Deus, Jesus multiplica soluções. Olha o problemão que eles estavam ali, 5 mil com vontade de comer. No reino de Deus, a multiplicação são de soluções. Você veio aqui hoje à noite, ouvi a palavra, mas não é só para ouvir, é para deixar essa palavra criar raízes no seu coração e você praticá-la. Quando qualquer forma de necessidade surgir, te lembra que o Senhor, Ele é aquele que supre famintos, supre doentes, supre pecadores, supre a nossa necessidade de Deus, supre a nossa necessidade de salvação eterna. Tudo isto está em Jesus. O apóstolo disse um dia, todas as riquezas e tesouros estão escondidas em Cristo. Tudo que você precisa está em Cristo. Não estou falando, ah, então não vou trabalhar mais. Não, não é isso. A parte humana tem que ser feita por nós. Deus não faz o que Ele delegou nós a fazer. Mas nós não podemos o que é tarefa dEle fazer. Há uma parceria, vamos dizer, uma associação entre nós e Deus. Deus, nós sabemos que na sua parte desta sociedade não falha. O problema é que nós, às vezes, falhamos. Nós, às vezes, por não entender tudo que o Senhor também espera de nós, nos acomodamos ou não cremos, e aí acabamos perdendo a bênção. Pode você ter chegado aqui com a pergunta de Herodes, afinal, quem é Jesus? Quem é Jesus? Um grande mestre? Foi um mestre, mas muito mais do que isso. Ah, um grande profeta? Foi, mas muito mais do que isso. Foi um personagem na história humana de grande destaque, de compaixão pelas pessoas? Foi, mas muito mais do que isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso, quando você tem esse entendimento, não é uma coisa que enche só a sua cabeça. Isso vai te ajudar a andar no dia a dia. As mulheres tiveram um retiro lá o fim de semana. E o assunto delas, os homens vão sentir em casa o reflexo imediato. O assunto delas, no fundo, no fundo, é como aplicar a vida com Deus dentro de casa. Foi um grande tempo, falaram sobre isso. Como ser uma mulher cristã, uma moça cristã, dentro de casa. A começar pelos mais próximos. E vai ter cada transformação nos lares aí. Homens, esperem, a coisa vai ficar boa. Se já era boa, vai explodir. Se não era muito boa, vai ficar ótima. E aí, mulheres, tudo bem? Vamos lá? Vamos melhorar? O lar vai ficar, como diziam antigamente lá na minha terra, tinindo. Agora a gurizada fala, bombando. Né? Isso. É a mesma coisa, tinindo e bombando, tá? Meus irmãos, uma coisa que eu queria que vocês não se ocupassem apenas em ser beneficiado pelo reino de Deus. Com as bênçãos do reino. Quais eram as bênçãos? Aqui era comida, eram curas. Essas são as bênçãos. Por que que eu falei do Herodes e do entendimento do apóstolo Pedro? Porque muito mais do que as bênçãos, nós temos que nos ocupar com o rei desse reino, que é Jesus. Porque quando você se ocupa com o rei, Todo rei cuida dos seus súditos, dos seus servos, dos seus empregados. Todo rei tem responsabilidade com eles. Automaticamente o Senhor tem responsabilidade contigo. Tu pode buscar o Senhor, e lá o Senhor diz que nada vai te faltar. E aqui Ele está ensinando o reino de Deus, e Ele está ensinando quem Ele é. Que Ele é capaz de transformar aquilo que nos é impossível em possível. Aquilo que está aos nossos olhos, estamos de mãos amarradas. O Senhor traz o livramento. Às vezes as pessoas chegam a nós e dizem, pastor, a minha situação não tem mais solução. Estão desesperados, alguns chegam a pensar até em suicídio ao chegarem à casa de Deus. E de repente vão conhecendo Jesus. E num relacionamento novo, numa vida nova delas com Jesus, começa a se desatar as coisas. Eu vou dar um exemplo. Imagina que alguma das mulheres estiveram no retiro, tomara que não tenha acontecido. Voltaram para casa, a pia. Não precisam palavras, né? O gesto disse tudo. A pia era uma montanha. Marido e filhos, que bênção! A mãe vai dizer, que maldição, a louça suja, né? Não eles. As camas pareciam um ninho, mas um ninho desarrumado. Né? Banheiro, meu amigo, não dava para entrar. Quando ela entrou em casa e viu aquilo tudo, eu vou sair. Ela sai de ré. Não consigo ver, se desesperou. E ela diz, sabe o que as mulheres às vezes dizem? Tá, e agora? Por aonde que eu começo? Vocês já disseram isso, né, irmãs? Já? Tomara que não tenha acontecido, viu? Porque aí é um desafio para elas. Para elas ficar com a bênção do retiro, chegar em casa e não perder a bênção, né? Mas sabe o que aconteceu? Os maridos bons aí? Os filhos bons? Esperaram a mãe e a esposa com tudo limpinho. Aí, ó, quantos amém aí? Vamos lá. É isso aí. Bom, lá em casa eu só garanto por mim, né? Eu fiz a minha parte. Irmãos, então muitas vezes as pessoas chegam assim, ó, desesperadas, por onde eu começo, pastor? E agora o que eu faço? A minha vida está toda enviada, toda enosada. Sabem, o desespero vem quando a gente quer resolver todas as coisas ao mesmo tempo. Não dá. Em casa, a casa está toda bagunçada. Escolha uma peça da casa. E arrume aquela. Depois, escolha a outra. E a outra. Se você quer fazer todas e ver todo aquele quadro horroroso, você vai desesperar. Você vai xingar, vai brigar, vai fazer de tudo. Parte a parte. Ou, diz para o filho, tu arruma o teu quarto, para a filha tu arruma o teu, para o marido, vamos arrumar o nosso. Ah, e a louça, que é aquela montanha. Alguém vai fazer, mas não pode sobrecarregar uma pessoa só. Aqui estavam os apóstolos. Aquele culto estava maravilhoso, tudo andando muito bem. De repente, estava escurecendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No reino de Deus, nunca fica escuro. Quem anda com Deus, pegando agora um momento do dia que estava escurecendo, mas Jesus estava ali. Então, aquilo que parecia, agora vem o maior problema. Sabe o que, que veio? A maior solução. A maior solução. Quando estamos diante de grandes desafios, não fique olhando que você só tem agora 5 pães. Pode ser que alguns de nós temos contas para pagar nessa semana e normalmente você tem conseguido e trabalha e se esforça. Mas, pastor, essa semana está mais apertada do que o normal. Faça a sua parte. Continue fazendo a sua parte. Deus vai multiplicar. Quantos de nós tem uma experiência que às vezes no último dia de pagar aquela conta, o dinheiro chega. Tem essa experiência? Quando a igreja comprou esse prédio aqui no passado, muitos irmãos estão aqui e sabem o que eu vou falar. Compramos a prestação. E além de comprar a prestação, o prédio abandonado, velho, queimado que era, tivemos que fazer uma reforma que custou outro tanto o valor desse prédio velho. E as contas chegando, e chegando. Nunca atrasamos uma prestação de nada. É verdade que às vezes os irmãos começavam a entrar em tempestade interior. E nós tínhamos uma comissão de obras. Conto isso para os mais novos aqui na igreja. Um grupo que cuidava das obras, das finanças, das compras, dos investimentos para melhorar. Qual é a prioridade agora? E às vezes alguns irmãos diziam que os apóstolos disseram: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Às vezes ele dizia: não temos o dinheiro. E eu estava na comissão, eu tinha uma função dentro da comissão de obras. Eu não entendia de obra. Os irmãos me dão de 10 a 0 em obra. Mas eu tinha uma função. Qual era a minha função? Injetar, não dinheiro, porque eu também não tinha. Injetar fé. Eu tinha bem consciência qual era a minha posição dentro da comissão. E batia o pavor, e às vezes vocês também têm situações particulares, bate o pavor, não bate, irmãos? Aqui bateu o pavor nos discípulos, está escurecendo. Não tem onde esse povo dormir, não tem o que eles comer. E o Senhor aumenta o problema deles nesse momento. O Senhor diz para os apóstolos: tá, deem um jeito, arrume vocês tudo isso. Aí o desespero foi total. Pois bem, se o Senhor te permitiu chegar numa situação que o elástico esticou, esticou, e você diz: Senhor, não dá mais, vai arrebentar. Sabe o que que Deus diz? Que não vai haver provação além da tua capacidade de suportar. E junto com a provação, Deus vai trazer o livramento. Deus vai trazer o livramento. Claro, quando estamos dentro da provação, quando ganhamos uma situação dessa que o Senhor nos põe, precisava alguém avisar: está escurecendo. Ah, Jesus não sabia que estava escurecendo? Claro que sabia, ele tinha olhos. Ele viu que o sol estava se pondo. Mas ele deixou a coisa ir. Ele deixou por gosto a coisa acontecer. Quantas vezes o Senhor permite que as coisas vão acontecendo? Nós nem estamos fazendo nada errado, está normal a vida. Mas de repente surge uma situação que vai ficando difícil, difícil, difícil. Aí é a hora de a sua fé. Você que está conhecendo o reino de Deus e conhecendo o rei desse reino, você saber que Deus não vai se atrasar. Deus não vai te deixar desamparado. Ele não vai. Deus vai prover o que você precisa. Quer material, quer espiritualmente. Deus proverá. Tu acredita nisso? De todo o teu coração. Por isso que eu falei desse final do apóstolo Pedro. Jesus pergunta: o que os outros estão dizendo por aí que eu sou? E aí tinha muitas opiniões, muitos boatos. Tá, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí veio essa grande revelação: tu és o Cristo. Quando você tem esse entendimento, e esse algo está carimbado no teu coração, situações difíceis aparecerão pela frente, mas você sabe quem é o teu Deus, você conhece Ele. O grande homem, primeiro a conhecer Jesus na totalidade, foi Pedro. Foi Pedro. Por isso, apesar dos momentos de fraqueza de Pedro, por isso Jesus entregou a igreja inicialmente a ele ser o líder da igreja. O homem que teve o primeiro entendimento se tornou o grande líder. Confia quando a coisa está difícil? Pode confiar. O Senhor multiplica. Eu tenho dito muitas vezes, às vezes nós estamos, parece que numa sala fechada. E nós olhamos e essa sala não tem porta e não tem janelas e não tem luz, é tudo escuro. Como se estivéssemos presos. E sabe o que eu tenho dito? Às vezes eu tenho que dizer para mim mesmo e às vezes eu tenho que dizer para irmãos. Deus é Deus criador. Primeiro versículo da Bíblia diz que Deus criou. Deus cria portas onde não existem portas. Ele é o criador, ele não parou de criar. Há poucos dias eu vi uma reportagem sobre as estrelas. Estrelas continuam nascendo, diz os cientistas. Mas elas não nascem sozinhas. Tem um criador que continua criando estrelas. Deus continua criando seres humanos. Deus continua criando portas. Deus é assim. Nunca reduza Deus à sua pequena fé momentânea. Ou às vezes você está dentro de uma crise de fé. Não reduza. Deus não vai ser maior nem menor se nós cremos ou não cremos. Ele é igual. Mas o grande perdedor disso tudo somos nós. Se nós entramos na crise de fé e não enxergamos a saída que o Senhor está propondo. Aqui estava escurecendo. Mas para Jesus, na verdade, estava o sol brilhando. Porque estava chegando ali um dos maiores milagres que ele fez. Amém? Guarda no teu coração essa palavra. Guarda. E quando vem a tempestade, você sabe que Deus vai multiplicar. O Senhor te dá as boas-vindas, como Ele deu as boas-vindas. Aquele povo faminto, doente, que estava chegando. Se fosse hoje, a gente ia dizer, Jesus estava na praia. Né? Pegando o sol, passeando, refrescando a cabeça. E vem uma multidão estragar o passeio dele. Mas ele não entendeu como estrago. Ele entendeu como oportunidade para manifestar o reino. E o amor e a compaixão. E falando em amor e compaixão, nós temos a ceia do Senhor hoje, que é, vamos dizer assim, o símbolo máximo do amor e da compaixão do Senhor por nós. Vamos orar a Deus? Feche os seus olhos. Antes de participarmos da ceia, Pai amado, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que ama o ser humano. O Senhor é um Deus que percebe a nossa fraqueza e a fragilidade. Mas o Senhor é um Deus que não precisa descansar. Até a tua palavra nos diz que o Senhor não dorme, não cochila. Nós temos necessidades físicas. Necessidade de comida, de bebida, de sono, de descanso. Mas o Senhor nunca descansa. E até quando acordamos no meio da noite, algumas vezes com problemas que estão nos atordoando, o Senhor está acordado também. Quando temos uma enfermidade, a tua palavra nos diz que o Senhor e o teu reino trazem cura a nós. E hoje à noite te peço, cura os enfermos que estão aqui, Senhor. Você que vem com uma doença, seja uma doença antiga, seja recente. Você crê que Jesus é médico também? Quem escreveu essas palavras que eu acabei de ler foi o Dr. Lucas. Ele era médico. E ele viu os milagres. Mais do que ninguém, ele podia comprovar milagres. Deus libera a tua mão de poder. E aquele poder que traz cura para o enfermo. Você crê que Jesus faz isso por ti? A palavra de Deus diz que crendo, recebereis. Receba num ato de fé esta provisão de saúde. Também provisão de paz no seu coração. Medos que vêm te atrapalhando. Angústias. Pede ao Senhor. Libera sobre mim, Senhor. Paz. E de mim para contigo, fé. Uma fé que não duvida, ainda quando tudo está escasso, ainda quando tudo parece fora do nosso controle, e muitas vezes está mesmo, Senhor, fora do nosso, mas não do teu. Obrigado, Senhor. E agora, antes da ceia, Senhor, eu te peço por todos nós a provisão que o Senhor adquiriu ela na cruz e deu a nós. O perdão dos nossos pecados. O Senhor não nos programou nem para pecar e nem para carregar culpa. Cancela nossa culpa, Senhor.